fazer o bem. Paulo, o apóstolo, disse: o bem e o mal não podem ser comparados, porque o bem é a essência do Criador, enquanto o mal é da essência da criatura. Não tem comparação, são grandezas distintas. Se nós pensarmos, são totalmente desproporcionais. Querermos colocar na mesma medida que vem de Deus e aquilo que é feito por nós. Quando nós olhamos o mundo e achamos que está ruim, que existe muita maldade, nós questionamos até por que que Deus permite que os outros façam o que fazem. É, nós questionamos os outros, nós achamos que todo o mal que existe no mundo provém dos outros. O bem e o mal são duas forças que estão em lados bem opostos. É como que se nós pensássemos nos pratos de uma balança, onde cada um deles ocupa um espaço. Para que o bem reine no nosso mundo, é preciso que ele seja superior ao mal, em quantidade, para que desequilibre a balança para o lado positivo. Existe muito bem no mundo, muito bem sendo feito, a gente apenas não vê, porque o bem é silencioso. E a gente tem a impressão de que existe muito mal. Realmente existe ainda muito mal sendo feito e a gente percebe isso. Mas o que a gente pode fazer para causar então esse desequilíbrio para o lado positivo? Alguns acabam vendo o bem como um ensinamento religioso, como algo que pertence a uma instituição. E aí, eu, como não faço parte de nada disso, eu me sinto livre dessa obrigação de fazer o bem. Mas não é uma obrigação, é uma realização. Nós acreditamos que o bem, ele é feito para os outros. Que eu faço bem para alguém. Tudo aquilo que eu faço é para o outro. Só que ele é feito principalmente para quem pratica. Desde que se resuma em não esperar recompensa por isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, na página 167, capítulo 13, o título é: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Essa frase foi dita por Jesus durante uma oportunidade no meio do povo. Ele nos passou mais um ensinamento. A gente poderia dizer, em resumo, que significa fazer o bem sem ostentação, fazer o bem sem plateia, fazer o bem sem humilhar aquele que recebe. É por isso que fazer o bem é uma realização, como já foi dito, mas não é uma realização do orgulhoso, é uma realização do ser espiritual. Quando nós condicionamos a prática do bem a julgar se aquele que vai receber merece, então nós estamos querendo fazer justiça, mas justiça sobre o meu juízo, sobre a minha ótica, sobre os meus critérios. O ato de fazer o bem nasce do amor profundo, do entendimento da alma, da sintonia com Deus. Mateus narra que Jesus havia falado que Deus faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. O bem não escolhe, não discrimina, não rejeita. A bondade é bondade sempre. Ela está nas pequenas coisas do dia a dia se revelando, ou nos revelando. Se o bem é uma realização, então talvez seja esse o nosso objetivo na vida, nos realizarmos sendo úteis. O bem é a maior expressão humana. Pensemos nisso e que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.